Portal do Arrocha. Júnior Miri, só pros apaixonados. Tudo tem pra mim, se você diz que não tem mais jeito, eu não posso te prender, cada um você que acha direito. Combinado assim, o que você quiser eu aceito, se você se arrepender, volte logo, ninguém é perfeito. Ficar aqui te amando de qualquer maneira, se preciso for a vida inteira. Toda noite aqui sonhando, todo dia me dizendo que você me ama e vai voltar. Ah, cansar de besteira. Tá combinado assim, a gente não diz adeus, afinal eu sei que a gente ainda se ama. Tá combinado assim, a gente vai dar o tempo, quando precisar você me chama, faz de conta que eu não vou sofrer. Não diga nada, siga o seu coração. E se por acaso eu chorar, não se preocupe, é simplesmente emoção. Vou ficar aqui te amando de qualquer maneira, se preciso for a vida inteira. Outra noite aqui sonhando, outro dia me dizendo que você me ama e vai voltar. Não vou me cansar de te esperar. Tá combinado assim, a gente não diz adeus, afinal eu sei que a gente ainda se ama. Você me chama.